nasci para ser tropeiro, a boiada vou tocando. Ai, ai, ai, viver assim me convém, eu não tenho bem querer, eu sou de quem me quer bem. Ai, ai, ai, viver assim me convém, eu não tenho bem querer, eu sou de quem me quer bem. Noite e dia, o meu destino é tropear, sempre esta melodia, meu peito vive a cantar. Ai, ai, ai, viver assim me convém, eu não tenho bem querer, eu sou de quem me quer bem. Ai, ai, ai, viver assim me convém, eu não tenho bem querer, eu sou de quem me quer bem. Só paro pra descansar debaixo de uma ramada, enquanto o churrasco assa, eu canto esta toada. Ai, ai, ai, quem me quer bem. Ai, ai, ai, viver assim me convém, eu não tenho bem querer, eu sou de quem me quer.